esquece. Coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és minha rainha. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Na Avenida Virgílio Cardoso, Estrada do Maguari, no centro de Ananindeua. Banda AR-15, disparando sucesso. AR-15. Pois a mulher que eu sempre desejei, bonita, meiga, linda, eu te amo. Eu não me importo de deixar. Te dar amor. Se te vais, eu enlouqueço. Coração bate no peito, só tu sabes como dá.